Solo sale pa' bailar y joder. Sigue igual, lo sé. Te enamoraste con el trago, bebé. Con la excusa de que nadie te merece. Y si no vamos, quieres que la toque. Siempre sale guapa, con un perro lo rompe. Esa nalga falsa, tetas coloradas. Chucha, me encanta. Sigue, súbete la falda. No pierdas el enfoque. Que esa nalga rebote. Como diste en el bote. Reggae, champán en millones. Pa' que se goce. Todo gusto cambia, bitch. Então vamos lá pra Ibiza. Essa morena me cita. Sempre encosta e faz levita. Tá molhada, então desliza. Já tirei minha camisa. A pele dela bem lisa. Desse jeito me fascina. Eu tá louca. Vou beijar sua boca. Não demora muito. Vou tirar sua roupa. Baby, eu tá louca. Ela tá bem rouca. De tanto gritar, baby, a noite toda. Solo sale pa' bailar y joder. Sigue igual, lo sé. Te enamoraste con el trago, bebé. Con la excusa de que nadie te merece. Y si no vamos, quieres que la toque. Siempre sale guapa, como un perro lo rompe. Esa nalga falsa, tetas coloradas. Chucha, me encanta. Sigue, súbete la falda. No pierdas el enfoque. Esa nalga rebote. Como diste en el bote. Reggae, champán en millones, pa' que se goce. Ela quer dançar, então pode encostar pra cá. Hoje tem a noite inteira até o mundo vai acabar. Não me encosta em mim, mami, não para de rebolar. Hoje eu tô facinho e ela não para de me instigar. Cê é muito gostoso, olha só essa marquinha. Tem a bunda grande, tem a cintura fininha. Já nasceu na santa, tremenda mamacita. Esse culo rebota e de mim nunca se quita. Solo sale pa' bailar y joder. Sigue igual, lo sé. Te enamoraste con el trago, bebé. Con la excusa de que nadie te merece. Y si no vamos, quieres que la toque. Siempre sale guapa, como un perro lo rompe. Esa nalga falsa, tetas coloradas. Chucha, me encanta. Sigue, súbete la falda. No pierdas el enfoque. Que esa nalga rebote.